eu vou, sem esconder quem eu sou, e seja lá quem eu for. Através do tempo eu vou, com tudo o que restou, vou encontrar o amor. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente, mas se eu não for capaz, o tempo sabe o que faz. Através do tempo eu vou, e cada minuto que passou não volta atrás. Eu tenho que seguir. Através do tempo eu vou, eu sei que a hora já chegou, e o que tiver de vir virá. Através do tempo, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente, mas se eu não for capaz, o tempo sabe o que faz. Através do tempo eu vou, e cada minuto que passou não volta atrás. Eu tenho que seguir. Através do tempo eu vou, e eu sei que a hora já chegou, e o que tiver de vir virá. Através do tempo. Esse é o alerta final, a família Stradivarius. Na hora certa você irá entender o que é preciso para se tornar um verdadeiro feiticeiro. Não poderá mais ser considerado hábil para o aprendizado da magia. Eu pensei que você ia estudar. Não foi o que você disse para o Dr. Vitor? Os aprendizes devem desenvolver os seus dons. Que agora tudo se acabou, sem construir as pontes do amanhã. Todo legado mágico da família Stradivarius desaparecerá para sempre. Através do tempo.